junto ao ribeiro Jaboca, a graça de Deus travou uma batalha com ele. Na luta que se seguiu, pecaminoso Jacó morreu, mas da sua tumba surgiu uma nova criatura, Israel, um vencedor com Deus e com o homem. 2. O grande valor que Deus dá à fé. Embora os ardis de Jacó para obter a primogenitura de seu irmão sejam inexcusáveis, o seu sincero desejo de obtê-la de 28 através da Bíblia livro por livro. G com acento circunflexo NSS 29. Mostrou seu apreço pelas coisas espirituais. Para ele a primogenitura trouxe consigo a honra de ser o progenitor do Messias e seu veemente anelo por essa honra bem pode ser considerado como a expressão de fé naquele que havia de vir. Foi essa fé que lhe deu a preferência perante Deus, sobre o seu irmão que, embora sendo em muitos sentidos mais nobre do que ele, demonstrou uma falta completa de apreço pelos valores espirituais, vendendo por um guisado de lentilhas o direito de ser o progenitor do desejado de todas as nações. Ageu 2:7. 3. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O tio de Jacó, Labão, nas mãos de Deus foi um instrumento de correção para disciplinar a Jacó. Jacó enganou outros, e em compensação foi enganado. Encontrou em seu tio um espelho em que refletiam as suas próprias astúcias. 9. José, Caps 37:50. A história de José, um jovem de 17 anos, o favorito de seu pai, Israel, a quem este último abertamente manifestava seu afeto e apreço e desta maneira causou a inveja dos outros filhos. José também foi favorecido pelo Senhor, que lhe revelou por sonhos que reinaria sobre os outros membros da sua família. Isso enfureceu a seus irmãos, que o venderam para o Egito onde, depois de muitas adversidades, tentações e anos de espera para o cumprimento da promessa, foi elevado a vice-governador da terra do Egito. Quando vieram seus irmãos para comprar cereais e se inclinaram diante dele, seus sonhos se realizaram. A significação da história. As experiências de José estavam ligadas com o plano de redenção que já mencionamos. Deus permitiu que fosse vendido para o Egito e que sofresse para poder ser elevado, e dessa maneira a ter uma oportunidade de alimentar a família escolhida durante a fome, colocá-la num território onde pude se tornar sem uma grande nação e passar por diversas experiências até que Jeová conduzisse à conquista da terra prometida. Virgem 45:7-8, 50:20. Guardem este ligeiro resumo da vida de José. 1. Amado por seu pai, 37:3. 2. Invejado por seus irmãos, 37:4. 3. Vendido aos ismaelitas, 37:18-36. 4. Favorecido pelo seu senhor, 39:2-16. 5. Tentado pela esposa de seu senhor, 39:7-19. 6. Encarcerado por Potifar, 39:20-41-13. 7. Elevado por Faraó, 41:1-44. 8. Não reconhecido por seus irmãos na primeira vez que vieram, 42:7-44-34. 9. Revelado a seus irmãos no segundo encontro, 45:15. 10. Reunido a seu pai, Jacó, 46:28-34. 11. Sua morte, 50:22-26. A vida de José apresenta alguns tipos notáveis de Cristo. O amor de seu pai para com ele é tipo de quê? Gen 37:3. João 5:20. O ódio de seus irmãos, Mate 27:1-22-23. Sua tentação, Mate 4:1. Sua paciência no sofrimento, Tiago 5:11. Sua elevação por Faraó, Mar 16:19. Seu matrimônio com uma mulher gentílica durante a rejeição por seus irmãos, Atos 15:14. A revelação de si mesmo a seus irmãos no encontro pela segunda vez, Zaque 12:10. 30. Através da Bíblia livro por livro. Capítulo 2. É com acento circunflexo X o deu título. Êxodo vem do grego, significando sair. E foi assim chamado porque registra a saída de Israel do Egito. Tema. No livro de Gênesis lemos acerca do princípio da redenção. No livro de Êxodo lemos acerca da marcha da redenção. Em Gênesis esta redenção é efetuada através de indivíduos. Em Êxodo, é efetuada através de uma nação inteira, Israel. A ideia central do livro é a redenção pelo sangue. Em torno dessa ideia concentra-se a história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue. Essa redenção se apresenta suprindo todas as necessidades da nação. Oprimido pelos egípcios, Israel necessita de libertação. Deus provê essa libertação. Tendo sido salva, a nação necessita de uma revelação de Deus para orientá-la na conduta e na adoração de sua nova vida. Deus lhe dá a lei. Convencidos do pecado pela santidade da lei, Os israelitas sentem a necessidade de sua purificação. Deus provê os sacrifícios. Tendo uma revelação de Deus, o povo sente a necessidade de culto à sua pessoa. Deus lhe dá o tabernáculo e estabelece um sacerdócio. Autor: Moisés. Esfera de ação. Os acontecimentos registrados em Êxodo abrangem um período de 216 anos. Cerca de 1706 a 1490 a.C. Começa com o povo escravizado habitando na presença da idolatria egípcia e termina com o povo redimido habitando na presença de Deus. Conteúdo: trataremos agora de obter um aspecto geral do livro de Êxodo, considerando como um todo. Aprendam o seguinte esboço: I. Israel no cativeiro, caps. 1, 2, 2. Israel redimido, caps. 3 a 15 e 22. 3. Israel viajando ao Sinai, caps. 15 e 23 a 19. 4. Israel recebendo a lei, caps. 20 e 23. V. Israel em adoração, caps. 24 e 40. Agora analisaremos cada ponto do esboço. I. Israel no cativeiro, caps. 1. 2. O que se segue é um resumo dos capítulos 1 e 2. 1. A opressão de Israel. Capitão 1, 2. O nascimento de Moisés. Capitão 2, 1, 4. 3. A adoção de Moisés. 2, 5, 10. 4. O zelo precipitado de Moisés. 2, 2.11 e 14. 5. A fuga de Moisés. 2 e 15. 6. O casamento de Moisés. 2, 2.16 e 22. Foi profetizada a escravidão de Israel. Gen. 15, 7 menos 16. Qual foi o efeito dessa escravidão em Israel? Êxodo 2 e 23. Em que resultaria isso? Rom. 10 e 13. Moisés esqueceu alguma vez do seu povo e do seu Deus enquanto recebia sua educação no Egito? Eb. 11 2.24 e 26. Por que não? Êxodo 2, 7-9. O que supôs ele ao matar o egípcio? Atos 7, 25. Foi essa hora determinada por Deus, que ensinaram a Moisés os 40 anos de peregrinação no deserto. Vide Atos 7, 25 e Êxodo 13 e 11. 2. Israel redimido, caps. 3 a 15. 1. A chamada e a comissão de Moisés. 3 a 4 e 28. 2. A partida para o Egito. 4 e 2.24 e 31. 3. O conflito com o faraó, caps. 5 e 6. 32. Através da Bíblia livro por livro. E XO com acento circunflexo deu 3. 3. 4. As pragas, caps. 7 a 11. 5. Páscoa. Capitão 12, 6. A partida do Egito. Capitão 13, 7. A travessa do Mar Vermelho. 14 a 15 e 21. Vejam a grandeza e o caráter sobrenatural da libertação de Israel. O propósito de Deus era ter um povo cujo testemunho ao mundo seria salvo pelo poder de Deus. Ele desejou gravar na mente de Israel o acontecimento de tal maneira que nos dias vindouros, quando viesse a opressão e a provação, pudessem sempre ver e recordar que a salvação é do Senhor. No Velho Testamento, a libertação de Israel da terra do Egito é sempre a medida ou exemplo clássico do poder de Deus. Qual é a medida de seu poder no Novo Testamento? Efésios 1, 19, 20, fio. 13 e 10. É necessário que expliquemos aqui uma dificuldade. Muitos tropeçam no fato de haver Deus endurecido o coração de Faraó, castigando em seguida. Deve notar-se que Faraó também endureceu seu próprio coração. Capitão 8 e 15. 32. Deus endureceu o coração de Faraó do mesmo modo em que o Evangelho endurece o coração dos homens quando o rejeitam. Para alguns, o Evangelho resulta em salvação, para outros em morte. Vide 2 Cor. 2 e 15. 16. Em Atos 19 e 9 lemos que alguns se endureceram após ter Paulo pregado. Foi Paulo o responsável pela dureza de seus corações? Não. A culpa estava com aqueles que repeliram a mensagem. O mesmo sucedeu no caso de Faraó. A mensagem de Deus foi simplesmente a ocasião de endurecimento do seu coração. Sua recusa em obedecer à mensagem foi a causa. A Páscoa apresenta alguns tipos maravilhosos da nossa redenção. O que tipificam? O Egito. Gal. 1, 4. Rom. 6 e 17. 18. O Cordeiro. João 1 e 29. O sangue esparzido nas vergas das portas. Rom. 3, 2.24, 26, e Pedro 1, 2.18, 20, o pão asmo, e cor. 5, 8, comer o cordeiro, e cor. 11, 24, a passagem pelo mar vermelho, e cor. 10, 1, 2, 3, Israel viajando ao Sinai, caps. 15 e 19. Neste estudo seria aconselhável consultar o mapa da viagem. Sumário dos capítulos 15 a 19. 1. Mara, águas amargas, Capitão 15. 2. Elim. Fontes e árvores. Capitão 15. 3. Deserto de Sin. Maná. Capitão 16. 4. Refidim. A rocha ferida. Batalha com Amaleque. Capitão 17. 5. Sinai. Visita de Jetro. Capitão 18. 4. A lei dada a Israel. Caps. 19:23. Resumo dos capítulos 19:23. 1. A subida de Moisés ao Sinai. Capitão 19. 2. Os 10 mandamentos. Capitão 20. 3. A lei civil. 21:23. Estudem os seguintes tópicos. I. A eleição de Israel. Êxodo 19:5. Por meio de um pacto solene, Israel foi feito a nação sacerdotal, separada de todas as nações, para poder ser instruída na verdade divina e finalmente levar luz a todas as nações. 2. A legislação de Israel. Êxodo 20:23. Assim como os Estados Unidos da América do Norte formam uma república governada na base de sua constituição, Israel, com uma teocracia, um estado governado por Deus, teve como base do seu governo os 10 mandamentos, que podemos considerar como a constituição das tribos unidas de Israel. Os mandamentos representam a expressão décupla da vontade de Jeová e a norma pela qual governam seus súditos. Para poder aplicar esses princípios à vida cotidiana do povo, foi acrescentada a lei civil, que estabelecia penalidades e dava instruções para sua execução, que se propuseram fazer os israelitas. Êxodo 19:8. Podiam fazer isto. Atos 13:38. Gal 2:16. Por que não? Rom 7:14. 8:3. Se não podiam guardar a lei, por que? 34. Através da Bíblia livro por livro. É com acento circunflexo X o deu 35. Foi dada. Rom 13:19, 20, 5:20, Gal 13:24. Quais as duas lições principais que a lei ensinava? Mate 22:2.37-39. Como cumprem então os cristãos a lei? Rom 13:8-10. Como podemos adquirir o amor que a cumpre? Rom 5:5, Gal 5:18. Sob qual lei está o cristão? Gal 6:2, João 15:12. 4. Israel em adoração. Caps 24:40. 1. Moisés recebe o modelo do tabernáculo. Caps 24:31. 2. Quebra da lei. Caps 32:34. 3. O tabernáculo em construção. Caps 35:39. 4. O tabernáculo erigido. Capitão 40. No Monte Sinai, Jeová e seu povo estabeleceu uma relação especial pela mediação de Moisés. Um povo redimido e seu Deus foram unidos nos santos laços de aliança. Jeová torna-se o Deus de Israel e Israel torna-se o povo de Jeová. Para que essa comunhão pudesse continuar, Jeová ordenou a construção do tabernáculo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Exo 25:8. Compreender-se-á claramente a utilidade do tabernáculo quando considerarmos os títulos que lhe são aplicados. A. O tabernáculo, em hebraico morada. Em Burra Deus habite em toda parte. Ele indicou um lugar onde seu povo sempre pudesse encontrar em casa. B. A tenda da congregação ou a tenda da reunião. Era o ponto de contato e o meio de comunicação entre o céu e a terra. Êxodo 29:42-43. C. O tabernáculo do testemunho, ou a tenda do testemunho. Chama-se assim devido às duas tábuas da lei que foram colocadas na arca. Essas tábuas foram chamadas o testemunho. Êxodo